Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar, vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Oi, gente! Tá começando mais uma edição do nosso Central do Sertanejo. Já chegando aí o finalzão de semana. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira, dia 24 de janeiro do ano de 2014. Você tá aí ligadinho, ligadinha, na melhor sintonia do seu rádio. Essa rádio que é sucesso absoluto. Audiência comprovada. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz. Tô chegando, trazendo pra você mais uma edição do Central do Sertanejo. Essa edição especial demais, né? Porque hoje no nosso segundo bloco tem as 6 músicas mais tocadas na programação. As 6 músicas mais tocadas na semana. Eu tenho certeza que você vai gostar. E tem também aquela recordação sertaneja pra matar saudade na sua sexta-feira. O finalzão tá começando. Já desejo a você um excelente final de semana. Obrigado pelo carinho da audiência. E já vou começando também com novidade na programação, né? Conrado e Alexandro, Caminhão Pipa. Vem aí novidade na programação, abrindo o Central do Sertanejo. Muito prazer, eu sou Silvio Ferraz. E te faço companhia nessa uma hora com o melhor do sertanejo universitário. Pra começar então, Caminhão Pipa, Conrado e Alexandro. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu Central pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Gosta de um lance romântico com um cara normal. Ou vem de um habitat chamado Raparigaú. De qual das duas é? De qual das duas, hein? Ela gosta de romance, eu adoro vai e vem. De qual das duas é? De qual das duas, hein? Ela gosta de romance, eu adoro vai e vem. Um caminhão pipa pra apagar o fogo dela. Traz, traz, joga água nela. Um caminhão pipa pra apagar o fogo dela. Traz, traz, joga água nela. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Gosta de um lance romântico com um cara normal. Ou vem de um habitat chamado Raparigal. De qual das duas é? De qual das duas, hein? Ela gosta de romance, eu adoro vai e vem. De qual das duas é? De qual das duas, hein? Ela gosta de romance, eu adoro vai e vem. Um caminhão pipa pra apagar o fogo dela. Traz, traz, joga água nela. Um caminhão pipa pra apagar o fogo dela. Traz, traz, joga água nela. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Vou contar pro seu pai que cê tá aqui. Tá toda molhadinha querendo se divertir. Vou contar pro seu pai. Central do Sertanejo, as melhores do sertanejo no seu rádio. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar, é só chegar, beijar, beijar, beijar. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar, é só chegar e pai, pai, pá. We'll

essa festa não tem hora pra acabar. O teu sorriso abre as portas do paraíso. Vem comigo pra gente dançar. A melhor hora sempre é agora, e o melhor lugar é sempre onde você está. E a luz nunca se apaga, o juízo sempre acaba, e a nossa música vai começar. Oh, paz e amor é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo cale a nossa voz. A gente se encontra. Paz e amor é o que eu quero pra nós, e que nada nesse mundo cale a nossa voz. Céu e mar e alguém para amar, e o arrepio toda vez que a gente se encontra. Vai passar, mesmo quando o sol chega. Oh, na, na, na, na. Oh, oh, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Oh, oh, oh, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Você curtiu o som de Jorge Mateus aqui no Central do Sertanejo? A hora é agora! Também passou por aqui João Neto Frederico, Mulherada Open Bar. E com Rádio Alexandro Caminhão Pipa, é o clima do finalzão de semana. Só sertanejão universitário de qualidade pra você curtir e aumentar esse volume. Nessa sexta-feira, finalzão de semana, em show de bola. Ouvindo essa rádio maravilhosa, fica melhor ainda, né? Com certeza! E não acabou não, não acabou não. Daqui a pouquinho tem o segundo bloco pra você. As seis mais tocadas na programação durante toda essa semana. E também tem recordação sertaneja. Vamos com Lucas e Felipe, mexendo. Ela chega com as amigas na balada, e logo se destaca no meio da mulherada. Ela quebra no funk e no sertanejo, e a galera fica louca na gatinha do desejo. E vai mexendo, mexendo, mexendo o corpo vai. E nesse sobe e desce, cai no colinho do papai. E vai mexendo, mexendo, mexendo o corpo vai. E nesse sobe e desce, cai no colinho do papai. Ela só quer dançar. Tá toda suadinha, mas não para de quebrar. Ela só quer dançar. Tá selinho na boca e jura não quer namorar. Ela só quer dançar. Tá toda suadinha, mas não para de quebrar. Ela só quer dançar. Tá selinho na boca e jura não quer namorar. Chega com as amigas na balada, e logo se destaca no meio da mulherada. Ela quebra no funk e no sertanejo, e a galera fica louca na gatinha do desejo. E vai mexendo, mexendo, mexendo o corpo vai. E nesse sobe e desce, cai no colinho do papai. E vai mexendo, mexendo, mexendo o corpo vai. E nesse sobe e desce, cai no colinho do papai. Ela só quer dançar. Toda suadinha, mas não para de quebrar. Ela só quer dançar. Dá selinho na boca e jura não quer namorar. Ela só quer dançar. Tá toda suadinha, mas não para de quebrar.

saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Hoje eu acordei, me veio a falta de você. Saudade de você, saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer: bom dia, meu bebê, te amo, meu bebê. Fechamos as 6 mais tocadas da semana aqui na sua rádio preferida, Central do Sertanejo. Em primeiro lugar, Gustavo Lima, Foi Fiel. Segundo, Munhoz e Mariano, Casamento do João. A terceira mais tocada, Taíno e Thiago, Cafajeste. Quarta mais tocada, Hugo e Thiago, Gaguinho. Na quinta, Bruno e Marrone, Você Me Vira a Cabeça. E na sexta posição tem o Luan Santana, Donzela. É o Central do Sertanejo, né? Nessa sexta-feira, finalzão de semana, desejo a você um excelente final de semana e obrigado mesmo pelo carinho da sua sintonia, tá bom? Olha, tá chegando aí Grande Recordação com a dupla Jean e Giovanni, uma regravação do imortal compositor Cazuza, codinome Beija-Flor, fechando o nosso programa de hoje. Galera, foi bom demais passar essa semana com vocês. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta, né? É a semana que vai fechar aí o mês de janeiro e nós estaremos juntos, se Deus quiser, aqui nessa emissora, nesse horário, com o melhor do sertanejo. É o Central do Sertanejo pra você. Boa sexta, bom fim de semana. Olha, zoe bastante, descanse com os amigos, com a família. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Fiquem todos com Deus, eu tô indo com ele. Beijo pra todo mundo! Final de semana show de bola, galera! Jean Giovanni ao vivo, codinome Beija-Flor. Até segunda, valeu! Paixão pode ter muitos nomes, sobrenomes e até apelidos. Mas a mente de um grande poeta brasileiro voou mais alto e deu ao amor o codinome mais doce que poderia existir. Beija-Flor. Pra que mentir, finge que perdoou? Tenta ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. Que coincidência, é o amor. A nossa música nunca mais tocou. Que usar de tanta educação pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel devagarzinho, flor em flor. Entre os meus inimigos, beija-flor. Eu protegi teu nome por amor. Tenho um codinome, beija-flor. Não responda nunca, meu amor.